gravado em um programa de televisão ao vivo. Está a ouvir o áudio de Entrevistas pela Noite, número 34. Olá a todos, bem-vindos a um programa especial do Entrevistas pela Noite. O nosso convidado de hoje é um famoso crítico e autor da nova coleção de biografias cinematográficas que começarão a ser publicadas já no próximo mês. Ganhou também 2 prémios como melhor comentador e crítico televisivo. E hoje vem discutir a sua obra, Woody Allen e Nova York. Por favor, sejam bem-vindos, Francisco e Francisca Galvão de Melo. Muito obrigado. Olá. É um prazer tê-lo aqui no programa. É um prazer estar aqui. Olá. Parece-me que a sua mãe está a ter algumas dificuldades a chegar aqui ao sofá. Talvez com a ajuda do assistente de palco, hein? Agora que estamos finalmente... Kiko, onde estiveste? Eu estava à tua procura. Estive lá atrás com um grupo de moças tão simpáticas. Uma delas teve uma criança há pouco tempo. E já sabem como é. Estive eu lá a mostrar-lhe. Oh mãe, por favor, agora não. Porquê que me estás a interromper? Eu estou aqui agora, não estou? Bem, pode sentar aqui, Francisca. Ao lado do seu filho. Francisco... Enquanto me estavam a lavar o cabelo, tive mais que tempo para pensar. Tal como já te tinha dito, o melhor era falares aos senhores acerca de como começaste. E depois talvez chamares a atenção daquilo que falámos antes de... Agora não é a altura apropriada. Porquê que não has mudado a opinião? Porque te apressas? Este não é o tempo nem o lugar para ter esta discussão, mãe. Quando é então, hein? Evitar os assuntos não é solução. Acham que o rapaz crescido ouve os conselhos amigos da sua mãe? Com certeza que não, vos garanto. E porquê é que temos que estar aqui sentados? Sabes que eu não gosto de estar assim sentada. Ah, já me arrependi de ter vindo. E este não é aquele tal Bruno que foi apanhada... Bem, bem, depende de fonte de informação. E ele até é inteligente. O meu filho, porque não há de seguir os meus conselhos? Comete erros mesmo depois de eu o avisar para fazer o contrário. Não lhe pedi, por favor. Eu tenho o mesmo problema com os meus filhos. Eles acham que não precisam da nossa sabedoria. Quantos filhos têm? A senhora não precisa de... 3! E é mãe solteira? Sim. Sim! Não me espanta que não tenham atenção suficiente. Eu gasto todo o meu tempo com o meu filho. Meu Deus, mãe, meu Deus, não acredito no que está a dizer. A minha filha, por exemplo, a gente para a minha neta na escola, achou que o melhor era ficar comigo e com o meu marido. E eu dediquei 6 meses a preparar o casamento meu. Fui eu e uns 100 convidados. Imaginem. Bem, vamos começar a nossa entrevista? Agora que estamos finalmente sentados e confortáveis, gostava de vos agradecer mais uma vez por terem vindo. antes de começarmos a entrevista, gostaria apenas de esclarecer porque decidiram vir juntos. Quer dizer, ninguém sabia que a sua mãe estivera envolvida no seu trabalho. A mãe não esteve propriamente envolvida no meu trabalho, apenas... Mas é claro que estive, Bigo. Eu é que tenho dificuldades em andar, porque já parti a perna direita duas vezes. E não é só isso. Ele às vezes está um dia inteiro até à noitinha a trabalhar e não se dá o esforço de me dar notícias. No outro dia, tive que ir dormir sem saber onde andava. Não é nada simpático. Vá lá que dormi depressa. Gosto apenas de saber o que é feito dele. Ele é meu filho, por amor de Deus. Qualquer mãe ficaria preocupada. Não percebo. Realmente é incrível como às vezes não me diz nada. Telefona à hora do almoço? Nada. Depois do almoço? Nada. Ligo à tarde e à noite. Mando mensagens. Resumidamente, a senhora que toma conta da minha mãe adoeceu e ela achou que faria perfeitamente sentido acompanhar-me. Eu achei apenas que seria simpático acompanhá-lo ao seu primeiro programa de televisão. É sempre uma oportunidade. Bem, agora que isto foi esclarecido... Eu gostaria de perguntar-lhe por que escolheu estas 5 personalidades em concreto. O que destaca, neste caso, Woody Allen do resto dos cineastas? Bom, Woody Allen tem uma carreira como ator, argumentista e realizador. E uma lista de filmes que muitos invejam. Começou em 1965 com What's New, Pussycat, realizado por Clive Donner. Sendo argumentista e ator. Como realizador, Allen começa com What's Up, Tiger Lily, realizando as sequências adicionais e Take the Money and Run, de 1969, em que é o realizador completo. Ainda hoje realiza e muitas vezes participa nos seus filmes. É realmente incrível como cria quase um filme por ano, tendo mantido esta rotina durante tanto tempo. Há uns que se destacam dos outros por terem ganho Oscars, como Annie Hall, de 1977, com 4, que foi também um êxito junto da crítica e do público, e Hannah and Her Sisters, de 1986, com 3. Posteriormente a estes, posso destacar o episódio Oedipus Rex, faz parte do filme New York Stories, de 1989, feito em conjunto com os realizadores Francis Ford Coppola e Martin Scorsese. Mais recentes, The Curse of the Jade Scorpion e Match Point, que foi o primeiro dos seus filmes a ser inteiramente financiado e realizado na Europa, mais especificamente em Londres. Ainda Scoop, Midnight in Paris, To Roam with Love e o seu último Blue Jasmine. Falando ainda em termos pessoais, e foi de facto por estas razões que o escolhi maioritariamente, acho que ele se destaca principalmente pela sua individualidade e audácia. Identifico-me com Allen tão facilmente e sei que se fôssemos amigos chegados, certamente partilharíamos as mesmas opiniões. É um indivíduo que seguiu o seu caminho e, apesar de não gostar desta expressão, não teve medo de ser ele próprio perante o mundo. A sua independência, a sua personalidade famosa e característica faz com que... Oh, Kiko, já estás sentado outra vez em cima do casaco? Sim, mãe, desculpe. Em relação à sua personalidade... Não é assim. É que não fazem ideia. De manhã, quando lhe ponho a roupa, está impecável. Tudo a condizer e bem passadinho a ferro. À noite, quando me chega à casa, a roupa nem parece a mesma, toda transpirada. Para lhe tirar as manchas é um caso sério, até a cor sai, toda amarrotada. Peço desculpa. É sempre bom conhecer os nossos convidados de uma forma mais íntima. E nem é só isto. Se os senhores vissem a sua pasta, nem parece um rapaz crescido. E é desta forma que considero que um indivíduo se destaca. Todos nós deveríamos olhar para eles como uma fonte de inspiração. Apesar das suas histórias de vida não serem de todo perfeitas, estes indivíduos têm uma mente independente e desenvolveram um estilo próprio, saindo sempre da sua zona de conforto. E esse é um dos problemas atuais portugueses. Fomos sempre habituados a comprar casas, por exemplo, e não a alugá-las. As pessoas estão presas à cidade onde vivem e ao seu local de trabalho, porque desenvolvemos a nossa cultura deste modo. Uma pessoa de Lisboa é colocada em Braga e vê isso como um problema, porque há uma barreira que nós próprios criamos. Não me querendo afastar muito do tópico, gostaria apenas de destacar que os problemas relacionados com a crise estão em grande parte relacionados com a cultura de cada país e o modo como somos educados. Somos um país que necessita de se desprender das raízes, dos velhos hábitos e da nossa maneira de pensar. É o caminho a tomar. Aliás, a única forma de avançar e sair deste buraco criado por estes governos. O trabalho de Alan não se limita à realização de filmes. Ele revela talento noutras áreas e o nosso país tem de pensar desta forma. É verdade. Só para acrescentar que acho que um verdadeiro artista é capaz de desdobrar noutras coisas. Muitas pessoas acham que estes génios passaram de 0 para 100. Mas a verdade é que Woody Allen até deu uma oportunidade ao ensino universitário. Digo outras áreas porque considero os outros passatempos igualmente importantes. Apesar de Woody Allen ser conhecido pelo seu trabalho de realizador, ele também é memorável como ator, desempenhando muitas vezes o papel de um homem neurótico de Nova York, uma personagem que acaba por ser fiel a ele. Tem ainda a famosa reputação de ser um ótimo músico, tocando regularmente clarinete. Aliás, é fácil de notar o seu gosto pelo jazz e pela música em geral, porque... Mas está bem? Sim, sim. E acabei de me lembrar que não tomei o Sandokan. Como estava a dizer, Woody Allen é um músico regular no Hotel Carlyle, em Nova York, tocando às segundas à noite. É fácil de imaginar o ambiente mágico que é criado. Nova York é de facto mágica, acima de tudo carismática. Eu pessoalmente gostaria imenso de visitar a cidade, inclusive esse hotel onde Alan toca, mas é sempre complicado com os problemas que a minha mãe tem a andar. Consegue imaginá-la a caminhar pelas ruas de Nova York? Felizmente tive a sorte de a conhecer de uma ponta à outra. Nova York, não a sua mãe. O Bruno teve a fantástica oportunidade de viver na cidade que nunca dorme, perto do Madison Square Garden, se não me engano. Exatamente. E deixe-me confessar que sempre me impressionou, de certo modo, pessoas como o senhor. Acho fantástico quem vai viver para fora. Conseguir gerir o trabalho com todas as outras tarefas. Quer dizer, ter de tratar da casa, ter de pagar a renda, possivelmente, cozinhar e limpar, ter de tratar de tudo sozinho numa cidade desconhecida, não é propriamente fácil. É preciso ser desenrascado e até corajoso. Obrigado, Francisco. Faremos agora uma pausa para ouvir uma das músicas mais adoradas do filme Midnight in Paris. Si tu vois ma mère, de Sidney Bechet. depois desta maravilhosa música, vamos retomar a nossa entrevista a Francisco Calvão de Melo, famoso crítico de cinema, que hoje se apresenta acompanhado pela sua mãe, Francisca Galvão de Melo. Francisco, sabemos que as suas biografias são perfeitamente detalhadas, mas, no entanto, consegue cativar o público como se este estivesse a ler um livro, por exemplo, de aventuras. Os livros até foram eleitos pelo Jornal da Manhã como os melhores do ano. É verdade. Qual é o seu truque para os manter tão cativantes? Honestamente, não é difícil. O que é preciso é ser inteligente no timing em que se introduzem certas peças de informação. É preciso haver um equilíbrio entre tópicos e explorá-los na altura adequada. No caso de Woody Allen, ele tem bastantes acontecimentos na sua vida que tornam qualquer biografia interessante, como o conhecido romance e depois casamento com Sun Yi Prevan. Será que nos pode falar um pouco acerca disso ou teremos de comprar o livro? Posso falar disso, certamente. O caso é muito conhecido. Alan teve algumas peripécias românticas na sua vida. Em 1954, casou-se com Arlen Rosen e acaba por se divorciar em 1962. 4 anos depois, casou-se com Louise Lasser. Passado um ano, a sua ex-mulher intenta contra ele um processo de difamação. Em 1969, foi parceiro de Diane Keaton. E em 1980, de Mia Farrow, apesar de, prática, o casal nunca ter chegado a viver sobre o mesmo teto. E agora, vem a parte negra. Parte negra? Como se ainda não houvesse partes negras em demasia. Durante a rodagem de Husbands and Wives, Mia Farrow descobre que Alan tem uma ligação com uma das suas filhas, Sun Yi Prevan. Ah, já sei do que é que estás a falar, Bigo. Não consigo ouvir essas... Por que estás a importunar estas queridas boas? Mãe, por favor, deixe-me continuar. Entretanto, o caso torna-se público e alimenta a imprensa, que vive deste escândalo durante meses. O que não é de espantar. Inicia-se um processo judicial complexo para a atribuição da custódia das 3 crianças do casal. Sacha... Credo! Ainda por cima há crianças envolvidas! Nosso Senhor Jesus Cristo vem à Terra e... Mãe! Deixe-me concluir, por favor! Sim, sim, sim. Continue, Francisco. Atribuição da custódia das 3 crianças do casal. Satchel, Moses e Dylan. Alan acaba por perder e... 1997, casa-se com Sun Yi. Neste momento, são pais de 2 meninas adotadas, Bechet Dumaine e Mansie Johnston. E de facto... Se me deixares dar a minha opinião, Kiko, eu não acho que nada disto seja natural. E nem sei como a nossa sociedade, tão humana que é na maioria, possa deixar que tais coisas sejam permitidas. Vais-me desculpar, Kikinho, mas dá-me nojo e não suporto que fales sobre isso. Dá-me asco, sabes? Coitadinha, ainda por cima chinesinha e tudo isso. Uma coisa é ajudar os pobrezinhos, já diz o Sr. Padre. Outra coisa é essa pouca vergonha. Porque ajudar os pobrezinhos, nós até ajudamos, sabem? Eu tenho aqui uma fotografia, aqui dentro da minha carteira. Aqui está, aqui está. Conseguem ver? Tenho aqui a fotografia para mostrar aos senhores do meu binguinho com o Miguel e o Pretinho. A mãe do Pretinho ajudava na igreja, até o marido a matar. E tinha jeito para as rendas. E era bonita, sabem? Por falar em rendas, Kiko, nós não íamos almoçar com a tia Tiazinha amanhã? Seria simpático almoçar com ela, coitadinha, tão sozinha. Sempre foi sozinha, é pena. Uma mulher tão dedicada ao Nosso Senhor e à fé... Eu também, mas eu sou diferente. Por exemplo, hoje acordei, passei a ferro, liguei para a costureira, porque acho estranho ainda não ter terminado o que lhe tinha pedido para fazer. É que eu e o Kiko comprámos umas calças, mas como ele tem perna curta, Tive de mandar cortar. Entretanto, dei-lhe o pequeno almoço e comi qualquer coisinha. Sim, porque eu já tinha tomado o pequeno almoço logo cedo. Por isso, chamo-lhe segundo pequeno almoço. Bom, depois saímos e já íamos atrasados. Estão a ver? É que eu e o Bigo também vamos à igreja. E esperamos. Mãe, oh mãe. É sempre bom ouvir novas histórias, mas vamos prosseguir com uma outra música, desta vez, Let's Do It, Let's Fall In Love. When the little bluebird, who has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Waiter, bring me shad roe. In shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. E continuamos a conversa com Francisco Alvão de Melo e a sua mãe Francisca, acerca da sua nova série de livros biográficos de diferentes personalidades da atualidade. Diga-me, Francisco, quando começou a surgir o seu interesse por Woody Allen? Bem, Woody Allen esteve sempre presente na minha educação académica, mas posso considerar que foi o filme Scoop que despertou o meu gosto pessoal por ele, apesar de já o admirar pelo seu sucesso na indústria. Sim, porque o Big só o criticava quando andava nos estudos. Disse-me que há meia dúzia de anos atrás não escreveria sobre ele. Mas eu concordo com ele. Temos de agradar ao público e trabalhar para o que eles estão à espera. De outro modo, como seremos famosos e consequentemente bem-sucedidos? Peço desculpa, mas disse que Kiko tem essa opinião. Então o Francisco acredita nisso. Ah, sim, sim. O Francisco, Kiko, Bigo. Eu chamo-lhe uns nomes carinhosos. Aliás, Bigo é um nome que já vem de há muito tempo. É uma história engraçada. Digamos que é uma velha alcunha que eu e a minha mãe partilhamos. É um velho nome. Será que podemos prosseguir com a entrevista, por favor? Já nem sei de onde surgiu. Ah, que disparate! Não sabe de onde veio? Bem, A próxima pergunta. Não queremos desperdiçar tempo de antena. Ah, mas porquê que és tão chato? Não percebo qual é o problema de contar as que as pessoas querem saber. É uma história adorável. Eu gostaria imenso se me a contassem. Por exemplo, a primeira palavra que ele disse foi bigo e apontou para baixo. Ainda me lembro como se tivesse sido hoje. Naquela altura usavas um par de óculos pretos, lembras-te? Era muito pequeno, mãe. Depois disso, sempre que alguém lhe perguntava como se chamava, ele respondia, bigo de melo. E eu achei um piadão. Há todo este outro lado do meu filho, que ninguém conhece. As pessoas conhecem-no muito por Francisco Galvão de Melo e o Kiko, que é uma coisa que eu lhe conheço melhor. Conheço o seu lado humano. Gosta de chorar como as pessoas, gosta de sentir o contacto com as pessoas, gosta de partilhar com as pessoas, gosta de amar verdadeiramente as pessoas. E nós somos ambos felizes a viver juntos, apesar de achar que ninguém é feliz, muito honestamente, mas apoiamos o outro e entre ajudamos-nos na vida, basicamente. Há momentos, quero dizer, eu sou uma mulher feliz, contente, satisfeita, mas tenho momentos de solidão, de tristeza, de mágoa, de... sei lá. Às vezes também sinto ansiedade. Depende do meu estado de espírito, das pessoas que me rodeiam, do ambiente familiar. Como o Francisco se anda a sentir, se nada estressado, de uma série de coisas. Estou feliz comigo e da pessoa que sou. Sinto-me bem na minha pele, quero ficar mais culta, quero apoiar o meu filho cada vez melhor, lidar com pessoas também simpáticas e que ajudam os outros, como eu. Vamos agora ouvir uma outra música e estaremos de volta dentro de instantes. Deixo-vos com La Conga Blicotti. C'est un lastre d'or. Mais bientôt, la combe devra finir. Les coteaux verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. On se voit la danse à grand bruit. Reprends toujours pour la nuit. Yeah. Diable est mort, lui parti, j'ai dit côté, côté molle, y'a plaisir, si joli, la conga, plicotti. E estamos de volta para a última parte do programa com Francisco e Francisca Galvão de Melo. Francisco, estava agora a comentar há pouco que o filme Scoop despertou especialmente a sua atenção. Eu dei o exemplo deste filme porque acho que, de certo modo, revela uma das características artísticas do Woody Allen. Lembro-me agora, por exemplo, do caso do mágico que faz desaparecer pessoas e que permite à personagem principal comunicar com um jornalista já falecido. E podemos encontrar semelhanças no Oedipus Rex das New York Stories. Nesse pequeno filme, a mãe desaparece num desses espetáculos e aparece no céu, o que é absolutamente genial. Genial. Se por genial quiseres dizer maluco, esses filmes disparatados que vocês veem apenas prova que essa mãe não bate bem. Uma mãe no céu. Continuo sem perceber o porquê sobre esse odeio. Woody, mãe, Woody. Quero dizer, para mim faz muito mais sentido falar sobre a Gertrude Stein, por exemplo, porque não falas sobre ela, Kiko. Também escreveste a biografia dela. Sobre ela eu já sei qualquer coisa e não iria parecer tão ignorante aqui ao vivo perante estes simpáticos senhores. E o Bruno? Porque eu é que estou a ser entrevistado, mãe. Por favor, tente ser mais... Uma mulher tão importante como a Gertrude. Foi uma escritora e poetisa, ainda feminista. Tinha um largo grupo de amigos. Oh, oh, oh. O Pablo Picasso, o Matisse, o Jorge Braque. Quem mais? Derain, o João Gri, Ezra Ponte, acho eu. Oh mãe, estou farto que tu roubes a minha vez. O James Joyce, o Apollinaire, ah, e ainda um querido meu, Ernest Hemingway. No livro do meu Kiko, ele fala da famosa obra de Miss Stein, a autobiografia de Alice Toklas, que descreve como jovens artistas e escritores de diversas partes do mundo se encontraram em Paris. Fantástica mulher! Para de se meter na minha entrevista! Este é o meu momento! A mãe já não gostaria tanto dela se soubesse que era lésbica! Ah, pois! Homossexual! Gertrude Stein escreveu aquele livro tendo como porta-voz Alice Toklas, a sua companheira durante 20 anos. E isso só prova que não leu os meus livros como jurou que tinha. A mãe sabe como é importante para mim que conheça o meu trabalho. Estás enganado, Kiko. Não podes estar sempre certo. Digo-te eu sei. Uma mulher como aquela só podia estar ligada a Deus. E garanto-te que as pessoas como ela não suportam tais aberrações. Se os senhores soubessem o que ele me disse antes de virmos para aqui. Esses raciocínios. Não me venhas agora desrespeitar. Sabes bem que eu percebo melhor da vida do que tu. Depois de tudo o que fiz por ti. Sempre a pensar no teu melhor interesse. A sacrificar o meu bem-estar. Olha à volta, Francisco Miguel. Tudo o que fiz tem uma causa. A natureza e o mundo têm uma complexidade tão grande que precisam de um desenhador. O próprio Criador necessita de um Criador. Deus é o desenhador e o Criador de todas as coisas. Não quero estar a ter esta discussão, muito menos agora e aqui. Bem, acho que é melhor terminarmos a nossa entrevista. Note que já estamos um pouco cansados. E é por estas e por outras que não tens mulher nem nunca tiveste. Nem podes. Eu sou a única mulher que é capaz de tomar conta de ti. Morrerias num beco sem mim. Precisas de mim. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. but I don't enjoy it half as much dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to estou a rir. Tá bom? E foi a nossa última música, Fred Astaire com Cheek to Cheek. Esteve hoje à conversa connosco Francisco Galvão de Melo, acompanhado pela sua mãe. Aprendemos que por vezes a deixa ansiosa à noite por não lhe dar notícias e tende a amarrotar a roupa ao longo do dia. Francisco, estive a guardar este tópico para o fim. Sim. Sabemos que está acabado de escrever outro livro, desta vez um romance, e sei que os seus fãs adorariam ouvir um pequeno spoiler da história em si antes de nos deixar. Bem, ainda não é do conhecimento de ninguém, porque assim o quis. Comecei a escrever este livro pensando já à partida... Ele não sabe é como terminá-lo, olha, está perdido, é o que é. Isso não é verdade, mãe. Não é verdade. Porque não hás de ser honesto, Kiko. Tens vergonha de quê? Estás sempre a mandar-me calar e diz que o que estou sempre a dizer é mal e a embaraçá-lo. Já era a mesma coisa quando costumava esconder o que nós... Mãe! E eu digo-lhe, achas que quer saber o que eles pensam? E ele responde-me, mãe, por favor, não fale tão alto. E agora quer ir-se embora. Mas isto faz algum sentido. Ele não precisa de ir, precisamente agora que... Mas porquê é que estás a falar? Porquê é que estou falando disso? Percebi que vai então mudar-se para o estrangeiro? Não, quer sair de casa que é um disparate completo. Mãe, mas do que é que estou a falar? Mas porquê que... Senta-te direito. Não estou a falar contigo. Francisco, estava a responder à última pergunta acerca do seu livro. Sempre nos podem adiantar alguma coisa? Ah, sim. O meu romance não é mais do que a mera reflexão do meu espírito curioso no que toca a descobrir novos horizontes. Não é mais do que a minha alma a sentir o que há para lá do que o olhar comum alcança. Estou certo. Desde tenra idade que dei conta de que sou capaz de... O quê? Mas percebes alguma coisa do que estás para aí a dizer? Mas porquê é que não escreveste uma história de amor como eu te disse? És capaz de me explicar, Bigo? Oh, mulher, calce! Mas... Quem é que o senhor pensa que... Como estava a dizer, o meu romance não é propriamente aquilo que se estaria à espera. Na minha idade. Ah, sim? E acha que não é um problema? A minha maturidade. Os meus pontos de vista teriam amadurecido comigo e tornar-se-iam um tanto Padrões para as gerações menos sábias. Eu já lhe disse isso. Digo sempre a mesma coisa. No entanto, estou confiante que consigo manter o meu discurso moderno e bastante... Daqui a uns anos. Sim, todo o livro se revela muito animador, até... Para a próxima, tenho de estar mais atento aos sinais, é o que eu ouço sempre. Até no que respeita à história, ao conteúdo, posso revelar que tem apenas um protagonista. É um indivíduo com a idade que procura alguma coisa que lhe desperta os sentidos. E eu, veja lá, já ouvi tantas pessoas dizerem isso. Que seja um tanto desafiante, difícil de que venha refrescar os seus dias com pois, uma brisa de primavera. Pois, o meu é exatamente a mesma coisa. Estes moços guiam a uma velocidade que eu nem me sinto segura. Ser considerado uma obra-prima até... veremos. Por favor, deixem-me terminar. Mas o que é que se passa? Perderam todos a cabeça. Hoje em dia, está tudo doido. As notícias dizem que deviam. Oh, mãe, por favor, mãe. Sente-se, mãe. Por favor, mãe, não me faça isto. Porquê que está a fazer-me isto, mãe? Porquê, mãe? Porque eu queria deixar contar a história. A mãe sabe como eu me esforcei. Mãe. Tempo é que era. Se estivesse aqui o Salazar, não estaríamos assim. Por amor de Deus. Era o que estava a pouco a dizer. Eles acham que só agora é permitido. Estão permitidos para quem deseja. E para terminar o nosso programa de hoje, a nossa banda presenteia-nos com a maravilhosa música Christopher Columbus. Os nossos convidados foram Francisco e Francisca Galvão de Melo, que certamente... E por hoje foi tudo. Não se esqueça de visitar para a semana. Certamente não vai querer perder o próximo programa de Entrevistas pela Noite, em que estaremos à conversa com João Pedro Reis. Espero que tenha uma ótima semana e boa noite!